vai acontecer. Mais um pouco, mais um século termina. Mais um louco pé de troco na esquina. Tudo isso já faz parte da rotina. E a rotina já faz parte de você. E tem ideias tão modernas. E é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Você. E a Coca-Cola já tomou conta da China. Todo cara luta por uma menina. E a Palestina luta pra sobreviver. E a cidade cada vez mais violenta. Tipo Chicago nos anos 40. E você cada vez mais violento. No seu apartamento ninguém fala com você. Que tem ideias tão modernas. E é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Você. Mesmo homem que vivia nas cavernas. Vivia nas cavernas.